Portugal 024, solid ground. Four, go ahead. Just to confirm, sir, after Natal, the airway is up in November 873. Confirm of the position Natal, upper November 873, been told. Affirmative, report your rate. Estabilizado, gol 1-6-4-3. Complete aproximação, torre 18-6. 18-6, gol 1-6-4-3. Só mudou o gol 1-6-4-3. Torre 18-6-12, gol 1-6-4-3. Torre, mandou o gol 1-6-4-3. 6-4-3, vento de uma centena com 4 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, gol 1-6-4-3. 0-6-2 para treinamento, gostaria de realizar o ILS sem glide, está com referência visual setor, pode descer para 1.700 pés. Quando for interceptar o localizador, aí eu sou. Pode prosseguir no 1.700 pés. Positivo, após tudo, então no localizador vai descer para 1.700 pés. Azul 4062. Aparecido. Gol 1805 para o táxi, uma centena a borda, o terno Maceió, 2 horas e 40 minutos. O ponto de espera pronto, o ajuste é 1014 agora. Porta, o ponto de espera pronto, 1014, com você. Noite UF 5899, centro da Bravo, passa 200 e descida ao 50, na proa de Pavão. Azul 4062, torre 18-62 e bom ponto. 18-62, boa, Azul 0-62. 5899, objeto, prossiga para 2000 pés, 1015, ajuste, reposta estabilizado em 10. 2015, motor estabilizado. Autoriza pro GTAP? Pro GTAP, 5899. No solo 02, Alfa e Juliette, portão 62. Solo 02, autorizado Alfa e Juliette, 2058, o azul já ultrapassou o externo, aguarde só mais um instante. 2 Salvador, boa noite, azul 4062, seu externo vai estar travado. Autorizado o pouso azul, vendo com a centena 49. Livre pouso, pistão 0, azul 4062. Lima tem 205. Lima tem 205. Azul no solo ao 5, Alfa e Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, na sua escuta, boa noite, azul 4062. Boa noite. Livre, uma centena 49. Livre decolagem, dá um zero. Bom, no 805. 07-1935, voo 805, bom voo. 1935, obrigado, muito boa noite, 1805. Boa noite. Uno 896, prossiga para 5 mil pés, chegada a mare, ajuste no 0 no 4. 5 mil, chegada a mare, gol 1896. Ajuste 1 no 0. Confirme. Qual o ajuste? 1 no 0 no 4, vem 14. 1 no 0, 1 no 4. Controle 205, gol, decola, poucas e par, passa 2,5 na segunda. 2891, torre 18612. 26, obrigado. Foram 805, Pulga, vigilância 370. 370, sessão autorizada, 1805. Oi. Salvador, boa noite, tá 3291, baixo travado, visual, final da. Nós é. Autorizado o pouso, pista 10090612, é o. Tanto 381. Tanto autorizado, 90, 3281. Doutor Salvador, um bom dia. Voo 1714 na proa de Mabog. Ciente da informação aqui. 1714, voo na proa de Pagode, quer dizer, Mabog. E desça ao nível 060, chegada Mari. Mabog 060 na Mari, 1974. Ono 896, prossiga para 2000 pés, 1014, ajuste, proa de TAP. Prossegue para 2000, proa de TAP, 1014, ajuste. Ono 714, prossiga para 2000 pés, apresente proa de TAP. Apresente TAP, 2000 pés. Confirmar, preparo o gol 1714. Ono 714, 2000 pés, proa de TAP, ajuste 1014. 2000 pés e TAP, 1794. Ono 805, chame o centro Recife, Ono 2085 alternando, Ono 3365. Recife 2085 alternando 3365, boa noite. São 3891 ao Zulu 2, libera a direita, posição 13 do pátio 1, Alfa Juliette. Direita, Alfa Juliette, 3, Alfa Juliette, TA3, 329. Complete, aproximação, torre 18, meia. 18, meia, obrigado. Torre Salvador, boa noite, LED 5899, estabilizado no ILS. 5899, pista livre, 11-6962, autorizado por. Livre, 11-5899. Solo Zulu 8, Alfa Kilo, parte 3, tá livre. Alfa Kilo, parte 3, bom final de semana. Boa, 7 no 4. Estimativo, boa, 7 no 4, posto habilitado. Cortará. Bom dia, 3520. Bom dia, 3520. Você chega para 2000 pés, chegada Mari. Está presente, Prode, tá? Stop na proa, 2000 pés, chegada Mari, 2296, companhia de aproximação, torre 186. Meia gol 1896. Gol 1896, baixada travada, estabilizada na 10. Autorizado pouso, pista 10, 110 graus, com 612 a 1896. Livre pouso, gol 1896. Ground at Portugal 024, requesting Christian start. Approval, report to taxi. Clear Christian start, we'll call back ready for taxi at Portugal 024. Estabilizado, 714. 714, complete aproximação, torre 186. 186, boa noite, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, bom dia, Gol 1-7 no 4, 2 milhas e meia de externo, baixar de trabalho. 1-7 no 4, agora pica, né? Vale. Alfa e Juliette, portão 3, o Gol 896, tá livre. Alfa, Juliette, portão 3, Gol 896. No 7 no 4, autorizado pouso, centena 089. 30 pouso na 190, na 7 no 4. Torre 3226, sentido Bravo, pronto para cota para Natal. Torre 74. Ciclo de zero, reforço estabilizado, 3 LF. Pode estar estabilizado, 3 LF. Torre 3226, sentido Bravo, pronto para cópia para Natal. Dizinho, só mais um instante. Ah, sim, te aguardando, 3226. 7 no 4, no solo, os 27, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette para 05, boa noite.